e efetivamente aprenda para os associados, antes de mais nada, e para os adeptos, mas obviamente também para a direção e para todos os elementos dos órgãos sociais. O Futebol Clube Livre do Hospital subiu pela primeira vez aos nacionais, aos campeonatos nacionais, então à terceira divisão nacional, em 1984. Manteve-se, ou melhor, subiu entretanto ao campeonato da então segunda divisão B e manteve-se nesse campeonato durante vários anos, tendo inclusivamente ganho um campeonato nacional da segunda divisão B. E depois, posteriormente, acaba por descer à terceira divisão. Posteriormente, também, descemos aos distritais. Depois disso, subimos em 2011, comigo. Voltámos a descer dois anos depois, tendo já o atual presidente, Paulo Figueira, no mandato dele, também conseguido novamente o acesso aos campeonatos nacionais, com a vitória no campeonato distrital, e acabou por descer a quando da a extinção da terceira divisão nacional, em que, efetivamente, de todos os clubes que estavam na altura a disputar os campeonatos nacionais, que era o caso do Oliveira, mantiveram-se meia dúzia deles, e nós tínhamos ficado em terceiro lugar na série, descemos de vida.